luxuosa carroça da saudade. O povão gosta, o povão dança. Chucracra não torce, papai. Mesmo que algum sábio profeta. Eita, meu vereador, bebê! Diga que não. Manda pra cima, meu vereador! Chucalu, chame do apoio, de valor. Este revista. É igual a gente. Não. O rei do pescado. De TV. Nossa, que a realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou. A ideia de não ter você no meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Chapecando! Alô, Bete! E a motora de luz, minha amiga Bete! Eu vou estar sempre. Sempre no apoio da minha comitiva Garrocha é festa! Não aceito previsão. Fronteiras, fronteiras! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. E aí? O amor. Parceiro Tite, alô Tite! Um abraço pra você, meu irmão! Nunca vai ter fim. Alô Bragança! O aniversário do Carlitão! Eita, minha galera da vigia, meu irmão, pelo amor de Deus! Duas taças brindando, ai, um amor desfeito. Duas violas do... Pastiralão, o homem do camarão. A saudade. E o Paulo, Construções Sempre Rubi. Aí com a gente, obrigado, Paulinho. Os meus olhos buscando, teus olhos morenos. Os seus dias descascando na saudade, na moral. Alô, Joãozinho. Fez tão pequeno diante. Alô, Júnior. Este sonhador. Oh, oh. E agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Olha o parceiro Júnior Castro, o homem da iluminação, né, Júnior? Simplesmente um abraço pra você, papai. A situação é que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos. Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. Parceiro Gino Castro, no DJ. É que agora o aniversário do DJ Gino Castro. Vai ser uma loucura dia 20 de agosto. Que peguei, alô, Gino! Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Tamo com Yarana na simplesmente área, tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você queimou e quem? Eita, Lago do Fogo e Festa, papai! Pra sacudir, Lago! Pra sacudir, pra sacudir, pra balançar. Tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, no Lago do Fogo! O aniversário do Carlitão! Você parece que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa agora, mas não depara comigo. Meu amigo Wallace Souza na comitiva, arrebenta a porteira. Olha meus pinguços, Vanderlei. Alô, Joyce! Você está sozinho, e como eu estou carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Lúcio CDs gravando tudo, meu irmão. Lúcio CD, CD. Alô, meu velhinho. Pra sacudir. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu corpo. A gente não pode esquecer das megatops. Minha amiga Angélica. Alô, Angélica, Cereja. Passando o barquinho em paredão. E ela sempre ela. Leca e Leco, um abraço pra você. Vamos pênis essa fronteira, meu irmão. Tem limite, aperta o play. E aí, Bragança? Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras. Parceiro vereador Bruno Lima. Olha meu vereador Bruno Lima. Coração. É você. Te procuro. Alô, Dorgino. Saber aonde está. Olha meu chefe Cristo, daí o Cristo. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Essa alegria pro Carlitão. O nosso patrão Carlito, papai. O nosso patrão Carlito. Alô, beijo. Alô, beijo hoje, Bragança. Alô, sacudinho. Alô, Wallace. 3, 2, 1. Vamos lá. Opa. Lúcio Cedeias. Lúcio Cedeias. Esse menino de Tommy Bege, te amando seu som. coração. Eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Olha meu gerente Davis aí com a gente. Alô meu gerente. Meu amor. Eita gerente. Tiro Belém, a Maurinha, lá de Moscou, e o Guiarana, S10 abusada, e o Corolla Safadão, cadê ele, papai? Eu quero estar contigo, minha querida. Vai girando o dom, vai girando o dom, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Nosso romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. E o tempo é curto, o tempo é curto. Foi você. O tempo é curto, Bragança. Parceiro Rodriguinho, olha o Renan, Cheguinho, a pressão. Onde dos solteirão aí com a gente? Quero, seu amor não é. Parceiro Balcão, mulher pólvora, Pedrinho Cachaça. Assim. Alô, Pedrinho, bora um passado pra cima, ovo. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim. Meu amigo passado lá na vigia. Esse amor. Alô, ovo! No começo. Um abraço, meu irmão, tamo junto sempre. Galera da vigia em peso com a gente. Alô, sozinho! A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra... Dá-lhe, meu pretinho! A pessoa certa que me amar, ah, sem mágoa. Esmigunça, esmigunça. E ver cara não vê. Alô, Miguel! E ação, isso aí com a gente. Bora, Juninho! De nós dois. Alô, Juninho! O meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. E jura lá, e jura lá. De nós dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Para Bragança! Por isso vale tentar, amor. Taguixista, Mega Shop. Cintilante, mas perto. Mega Shop na paz. É o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar o sol e a mais bela luz do... Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. CDs, gravando tudo. Agora. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Pra Chilalá, pra Chilalá! Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar. E batendo, papai! Quero ver! Cadê a torcida do Pai Sandu aí pra que aceite a torcida do Capão? Joga a mãozinha pra cima! Cadê a torcida do Clube do Remo? A torcida do Clube do Remo! Bora pra cima, bora pra cima! 5, 4, 3, 5, 4, 3, bora o Alacê! Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala, gente, hoje é domingão, Josias. Lá no Siquiri, meu irmão. Tu é doido, velho. Vai ser muita onda. Franjinha. Vem aqui em Brega City também. Tem o festival da Gol e da Matadeu. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Alô, Kaique, chama! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Parceira voz, meu parceira voz! O tempo é curto, papai. Vamos lá. Fragrância, fragrância, fragrância. O aniversário do Carlito, do Carlito, do Carlito, do Carlito, do Carlito. Sabe Patrão, sacou? Sim. Padrão, socorro aí com a gente. Vem pra cá, gente. Ei, patrão, irmão. Fala, Carlinha, seu pecado. Eu sou toda a galera que vai te conquistar. Magnata é o som que faz você dançar. É o Magnata. Vem pra cá, curtir. É o Magnata. Vem pra cá, curtir. Chegou um super trio pro meu show. Ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso Oi! Som, vem com a gente anunciar. Me Charlie Brown. Sim, Eletro pro meu show. Pessoas mandam Larissa aí com a gente. É o que melhor dá um recado. A galera da Vichem, pessoas aqui. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Esse trio tem qualidade digital. É um show, vem se ligar. Onde eles tocam, faz sucesso. É só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Girando, tá girando, tá girando, tá girando. Ela cortava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela cortava sua cortada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Ela lavadeira, lavadeira. É o intenção, e agora vai tocar. Pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o verão, no tamanho até na era, papai. Se balançar, agitar, lavadeira. É o intenção. Chefinho da Titã! Alô, chefinho! É o Ibizou, Abraça, Pequim, abraça, Pequim! Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o corpo estremecer. Dá-lhe, meu pretinho! Vamos balançar, minha vez agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som, é de levantar poeira. Manda o Jorginho, manda o Jorginho, manda o Jorginho. Diguinho, agita, Papa Mega Shop, ele que comanda. Seu amor, Rafa, mensagem do bar. Vê, papai. Diguinho, agita, ele que comanda. Bora, careca, bota pra chapecar. Mensagem do Pará. É o intenção. O arrebentão. É o intenção. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Our Vegetator. Are you ready? Our Vegetator. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Olha a galera na portaria aí, que tá com o pau do golpe. O Calitão mandou liberar, viu? Xanana. Alô, Tota no pau do catapulta. Xanana. Para a Bragança, para a Sapecada. Meu amor, eu quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. Vem, meu amor, eu quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo. Eita, meu parceiro, meu parceiro. Você na minha vida é uma pessoa especial. Parceiro Carlinho, camisa. Rompendo fronteiras. Ainda comitiva aí, Carlinho. Xanana. Bora, Afonso. Xanana. 0-0 por aqui, Afonso. Será? saudade. Saudade tem nome. A professora considerada e conceituada. Meu coração ainda. Vila Bissau. E se tu ainda não perceber? Vila Bissau. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. As novinhas gostam, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando chegam, diga assim: Taca pólvora, Falcão! E elas gostam de. Ei, ei! Oi! Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada. A galera de Guatipuru! Anda na minha Hilux só porque. Hello, Wallace! Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. É hit. Só você faz meu coração querer. E aí, Márcia? Já me envolvi com outros, mas não. Amigo Márcio, te esquecer. Toda a galera aí com a gente, a Vanessa, a Dani, a Dayana. Ele beija só. A galera com o Joãozinho aí, meu irmão. Volta, bebê. Um abraço pra você. Volta, neném, senão. Fala, Bragança, maluco. Vai. Eu tô com saudade. Sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Volta, bebê, volta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Você é mais louco de jeito? Já sabe que é hit. Chegou ela assim. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo você que tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você. Vai, papai! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Volta, bebê, volta. Eu tô com saudade daquela cidadinha de novo. O Cleison abrindo fronteira, né, Cleison? Volta, neném, se não quero ver. Eu tô com saudade daquela cidadinha de novo. Adorado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de ex-amor pra tu. Olá, isso do cacique! Tá doendo. Tô sabendo. Parceiro Wallace, cadê o Wallace? Show! Não tá me atendendo. Olá, Wallace! Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tocar meu celular na parede. Ei! Ei, ei. Oi! Oh, ei. Baby, e me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Matheus Ferraz. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Tamo junto, meu parceiro Pedro, Pedro. O espetacular carroceiro. Atualizando o repertório, bicho. abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de ex-amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. Eu não tô me atendendo. Oh baby, me atende. Nunca mais. Aqui vontade de tacar meu celular. Parceiro Patrick, Patrick Teixeira, nome de emoção, papai. Vamos, Teixeira. Um abraço pra você. Aí com a gente. Estocar minha última aqui. Pra passar meu grande parceiro DJ Boy. Pra fazer o seu espetáculo, pra dar seu show. Hoje aqui em Bragança, no aniversário do Carlito. Mais uma vez quero agradecer com muito carinho. Esse carinho aqui sempre sair do nosso lado. Obrigado, Carlito. Um abraço pra você, José, deixando a última. Obrigado mais uma vez a Tereza, a Carlinha. Obrigado, Carlinha. Obrigado, Clailson. Juninho, Kaique. A Uncinha por ali. É, Uncinha. Um abraço pra você, a Erly também. Tio Calu, cara incansável. Junto com o Carlitão, nessa arena. Alô, Irá, vem diretamente de Belém. Obrigado, Irá. Um abraço a você, Fabíola. O meu patrocinador oficial. Grande patrão Afonso, o homem da Top Bet. Obrigado, Afonso! Um abraço pra você! Para as equipes dos fã-clubes que estão aqui com a gente, as comitivas que romperam fronteira, minha comitiva Carroça Festa, galera da Vigia, galera do lendário Rubi, grande Dodô, obrigado, Dodô! Um abraço pra você! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Bragança! E sempre recebeu o Josinha de braços abertos, com muito carinho. O nosso braço em grande Alice. Um abraço pra você. Valeu! Valeu, Bragacite! É Bragança! Em nome de SS Ranch, partida de vaquejada. Sete bons, já no calzinho. Olha meus pinguços! Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu vou encontro com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Eu tenho a senha, tenho a senha, tenho a senha. Mãe deu, eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro. Eita, Bragança! Eu vou, colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água. DJ Josinho! Pessoal e uma galera animada. Quem gosta de comer água tá em pra me esperar. Eu tô perdido na surrada e uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita. Vai, Gilmar, chega junto, Gilmar. Desse mundo. Se é minha sina, é a força da natureza. Minha... Obrigado, Willi do Brasil. Valeu, Tom. Joãozinho. Zinho. Sigil Boy, meu parceiro Neto. Ainda tem um Saderson. Uma galera animada que gosta de comer água tá em. Homem lá de São João da Ponta, papai. Uma galera animada que gosta de comer água tá em casa me esperar. Alô, Geraldinho. O show que marca e fica na memória. Essa é a dona da noite. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.